Olá, pessoas do mundo! Hoje, terceiro episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Dessa vez, rapidinho, porque tá passando o trailer já. Fala, oi! Oi! A gente viu o filme Prometheus. O que você espera do filme? Eu não sei. Depois eu falo. Vai ser foda pra caralho. Vai ser muito foda. Eu tô animadíssimo, animadíssimo. Tamo aqui de óculos, óculos, sessão digital. Ai, meu Deus! Fica aí com o trailer. A gente volta daqui a pouquinho. Filme. Separated by centuries, and yet, this same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map. An invitation. From whom? Please tell me you can read that. Prometheus? Are you seeing this? Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? It's moving. These things moving. What is that? That's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home! Do not stop it! They've all been your home to go back to! Why is that door open? Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do podcast Um Casal no Escurinho. Dessa vez a gente foi ver Prometheus e, antes de mais nada, tema do Arquivo X. Vamos lá. Esse podcast vai ser bem diferente dos outros que a gente falou, porque esse a gente gostou do filme. Eu amei esse filme. Sensacional. É 3D, é lindo. 3D é melhor do que o Avatar. Chupa essa, Avatar. O que você achou do filme? Não, um 3D bom, eu gostei do 3D. Muito bom. Não, eu gostei do filme. Você gostou? É, meio nojentinho. Meio nojento. Ah, bom, mas é... Ah, é... Eu fui esperando o Alien. Ah, então, você vai esperando o Alien, você vai esperando coisas nojentas. Só uma coisa... Nojento. Sem spoilers, mas se você vai esperando o Alien... você vai tomar um tapa na cara. E outro, você vai se surpreender muito bem. Esse filme é maravilhoso. Se você vai esperando Alien, você, não que você não vai ter Alien, você vai ter um filme ficção mesmo, científica. Não, é ficção científica. É ficção científica do Ridley Scott. Mas é clima Alien. Você meio que, você sabe que vai ter bichos nojentos, vai ter efeito especial e tal. Não, isso é... Nossa senhora, esse filme é... Eu saí da sessão chocado, né? Você lembra? Eu não conseguia falar. Com a boca seca, né? Saí com a boca seca. Esse filme, ele simplesmente te cola na poltrona desde o começo. Ele começa num tom meio... Eu te falei, ele homenageia o 2001 Odisseia no Espaço, assim, do Kubrick, com uma vontade absurda. Eu não peguei isso. Então, peguei. É que eu tinha te falado do... A primeira cena que o computador fala, eu acho que é uma das únicas cenas que o computador fala, bem no começo do filme, tá, gente? Antes vocês acham que eu tô dando spoiler aqui. Bem no começo, o computador fala com o... Com o ator. Com o ator. É, o Michael Fassbender. É. E ele fala, olá, David. E pra fãs de 2.800 passos. Então reconhecer que o Hall 9000, acho que a primeira frase que ele fala é: olá, Dave. É sensacional, assim, o clima, a nave, tudo é muito, assim, Kubrick. Muito próximo do 2001 do Kubrick. É sensacional. Eu pirei nesse filme. Eu pirei, assim, completamente. E uma outra coisa: ninguém faz heroína igual o Ridley Scott faz. É, a heroína é uma atriz não é muito conhecida, né? Não é conhecida. E você, pelo crédito, você vai achando uma coisa do filme. E aí, do nada, ele te choca, tipo, te jogando uma heroína totalmente inesperada. Uma pessoa que, meu, você tá cagando pra ela no filme. Ela vira heroína, assim, rapidinho. E até que ela segura bem, né? Segura bem. É por isso que eu tô falando. Eu vou fazer milhões de comparações aqui com Alien, porque pra mim, Prometheus é Ridley Scott refazendo Alien. É uma homenagem a... É o cara... Fez 20 anos já ou não? Não me lembro. Acho que não, né? Acho que deve ter feito já, deve ter feito. É de 80 e pouquinho. Mas, honestamente, esse filme é muito foda, assim. Ele, 30 anos, desculpa, não 20. 30 anos. Não sei se fez 30, deve estar fazendo. Mas o... Cara, difícil até falar desse filme. Porque ele... Bom, os trailers não contam nada do filme. É bizarro. Só cenas e uma música. Cenas soltas, o nome aparecendo. E fala, eles foram procurar a origem da humanidade e acharam... Blá, eu não me lembro mais da frase. Mas é bem isso, assim mesmo. O filme, ele se resume no pôster. Que eles... É uma equipe... Assim, se você não viu Alien, primeiro para tudo e vai ver Alien, Oitavo Passageiro. Tá? Que depois você vai entender o porquê que esse filme é tão foda. Mas é uma equipe que vai para um planeta por um motivo X, eu não vou estragar aqui, porque tem muita coisa para estragar nesse filme. E eles vão para um planeta procurar da onde veio a raça humana. Um planeta num outro sistema solar. Longe pra caralho, assim. Muito longe. E se passa, posso falar o ano que se passa ou não? Pode falar, não muda nada. É, 2090? 2080 e alguma coisa. 2091. É, ele começa em 2080 e pouco, 9... vai acabar em 2090. Não, ele começa em 2089, tem uma passagem durante o começo do filme. E aí fala que se passa em 2091. É, então. Cara, esse filme até que é difícil de analisar, porque não dá pra não dar spoiler, né? Porque é foda, assim. Cada cena é um spoiler, porque o trailer não te conta nada. Você não tem como saber o que tá acontecendo. Mas... achei muito bem construído, assim. O filme te deixa... ele te pega desprevenido. Eu gostei bastante dos efeitos. Eu achei bem realista, assim. Eu não achei nada forçado. Você achou nojento? Achei, lógico, nojento, né? Aliens... Eu não posso falar. Não, assim, eles estão indo atrás de um planeta alienígena. Eles, lógico, que eles vão encontrar aliens. Eles vão encontrar aliens. Ah, não aliens. Não o alien. Não o alien. Vão encontrar seres... De outro planeta. De outro mundo, de outro planeta, que são bem agressivos, assim. Digamos. Depende, né? Depende. Eles encontram mais de uma forma de vida. Então. Coisas meio nojentinhas, meio gosmentas e... então. Correndo, né? Mas uma coisa boa é, assim, ficção científica do Ridley Scott, meu... me perdoe se eu estiver errado, mas o Ridley Scott, se eu não me engano, é o diretor do Blade Runner. Sei que ele é o diretor do Alien. E ninguém faz ficção científica com esse cara. Não sei por que cato ele saiu pra fazer. Então, Robin Hood, porra! O que eu tava falando, eu gostei porque eu achei que não foi um filme muito forçado. É uma coisa que pode acontecer, a gente não sabe, né? Sim, 2090, sim, como sim. É que vai ser, mas daqui pode 70 ser anos. É, né, possível. Eu gostei dos efeitos. Eu gostei dos atores. Achei que ficou... Não são atores muito famosos, assim. Tem, tipo, dois famosos. Três. Não, né? Tem três famosos. Um tá meio fantasiado, assim, você não sabe muito se é ele. Que é o Guy Pearce. Não, então são quatro. Tô contando com o Idris Elba. Quem é o Idris Elba? Idris Elba é o porteiro do Thor. O porteiro do Thor. Ah, eu sabia que eu conhecia aquele negócio em algum lugar. Aliás, ele é o... Desculpa. Botar um negão de porteiro no Thor foi foda, mas tudo bem, é um personagem da hora. Ah, isso é verdade. Então. Desculpa, ele é o capitão. Posso falar? Ele é o capitão da nave. Eu falo, meu, eu conheço esse negão de algum lugar, mas eu não sei aonde. Então tá, pra mim eram três. A Charlize Theron, Michael Fassbender e o Val Kilmer. É, mas tem o Idris Elba também, que aliás ele fez um dos filmes mais sensacionais de todos, que é o Motoqueiro Fantasma 2. Que mesmo, hilário, porque ele tá com o olho engraçado. Azul, ele tá de lente azul. Ele tá de lente azul. Ele é tipo um anjo, né? Sei lá, não lembro. Eu sabia que eu conhecia aquele negão. Ah, agora sim. O Idris Elba é muito foda nesse filme. Muito foda. Ele te vende o personagem, assim, bonito. Eu gostei dele. Ele foi bom capitão. Eu só achei que a Charlize Theron tava meio apagada, né? Eu achei ela meio blasé. Não, o problema é, a gente viu... Como no review passado vocês acompanharam, a gente assistiu Branca de Neve. No Branca de Neve, ele tava louca, assim, retardado. E aí chega nesse filme, ela tá bem mais calma. E, né, então mas o personagem ficou uma coisa meio sombria. A gente não, eu pelo menos não descobri o que, que ela é. Ela é. Ela é da empresa, ela é dona da nave. Ela não, eles é, falam, mas eu não, vou, aí. Eu não vou contar. Que é meio spoiler, assim, não é uma revelação tão grande, mas é uma revelação, né? Mas eu achei que ficou meio um ar de mistério, você não sabe muito bem qual que é o papel dela naquela história. Ah, fica meio solto, assim. É mas... meio solto, ela não é... Ela não tem um papel importante. Mas não chega... o David, que é o Michael Fassbender, ele tem um papel super importante, ele é um... Posso falar? Ele é um robô? Pode falar, ele é um robô. Prometeu sem dar spoiler, né? É complicado. Mas é bom, ele fala isso no começo, ele já te passa essa aura logo no começo, nas primeiras cenas. Ele é um robô, cenas, né? E ele é super importante pra história. Sim, super importante. Ele é, né? Os outros também. Agora ela, não achei. Se não tivesse ela, talvez a história ia rolar. A história ia acontecer sem ela, com ela ou sem ela. Ela não chega a fazer falta. Né? Não sei. Eu achei isso. Não ponho como um defeito. Não ponho como um defeito, porque esse filme pra mim não tem defeito. É. Não tem defeito. Não tem defeito. Não chega a ser um defeito, mas é um. É algo que podia ter sido mais aproveitado. É. Só que provavelmente tinha muito personagem, né? Tinha muito personagem. Então, assim, não dava pra dar uma história aprofundada pra todo mundo. Eles tinham que focar mas na heroína. Mas ela sendo né, uma pessoa, né? Famosa, sei lá, uma atriz que aparece bastante, eu acho que poderia, né? Ah, sei lá. Tem um pouquinho, mas tudo bem. Mas ela é assim, ela não é heroína da história, por isso que ela não tem o foco todo então, nela. Então, por isso, ela não é heroína, ela não é a vilã, ela não é nada. Ela tá ali porque pra criar atenção. Os vilões são quem? Os ETs? Não necessariamente. Ela tá ali pra criar atenção. E ela cria uma boa atenção, assim, é bem legal. E, cara, na boa, não tem como... Sei que a gente tá sofrendo aqui por causa disso, mas honestamente, a melhor coisa que eu posso falar é: vamos ver esse filme, cara. Ele recria para fãs do Alien o Oitavo Passageiro, pra quem já viu a cena do Alien no filme, no Alien o Oitavo Passageiro, do Alien saltando do peito do cara, que é uma das cenas mais famosas do cinema. O Ridley Scott dá um jeito de recriar ela nesse filme. Não é spoiler isso. Quando chegar, você não vai estar esperando. E ela te pega assim de um jeito que é descomunal. Eu não. Ó, uma coisa, pessoal, eu normalmente falo no cinema. Faço comentários, faço piadinhas, até antes da gravação dos podcasts. Nesse filme, eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar, não conseguia fechar a minha boca. Eu fiquei de boca aberta o filme todo. Queixo caidão, assim. Por isso que eu saí com a boca seca do filme. O que você achou? Tem mais alguma cena boa que você quer comentar? Vai ser difícil falar e não entregar, né? É difícil falar e não entregar. Isso que eu falei, eu gostei bastante dos efeitos. Então, não tem muito mais o falar. Eu gostei do filme, gostei mesmo. É que eu não sou uma conhecedora profunda de Alien, mas Prometheus pra mim foi legal, apesar de ser então, então, isso eu acho legal. Eu tô aqui... opinião de conhecedor de Alien, fãzaço de Alien, de todos os filmes, até o maldito Alien vs Predador 2, que eu achei um lixo. Ah, lembrei uma coisa, que o robô, né, o David, ele pra mim me passou uma coisa também meio, meio, tô em cima do muro. Como assim? Ah, por exemplo, tem horas no filme que eu acho que ele é uma coisa inocente, né? Um robô, ele não tem alma, né, logo ele não tem maldade, né? Uhum. E tem uma certa hora que ele, meu, ele é muito filho da puta. É, então. Mas eu achei legal. Mas onde ele aprendeu isso? O bom do David é que assim, ele, todo o foco da discussão do filme é nele. Ele não é o herói do filme de maneira nenhuma. Isso, então, por isso que ele isso aqui... é super importante pra história. Então, ele é super importante pra história e ele não é o herói do filme. E temos a heroína em que o foco grande fica nela, só que o David tá em toda a discussão. Porque assim, como eu falei, eles estão indo atrás do início da raça humana, então, eles estão atrás do Criador, em tese Deus. E aí nessa situação o David, que é um robô, é o centro de toda a discussão. É, criação, criador, entendeu? Fica esse debate o filme inteiro. O David fala, tá, mas é, eu estou vendo os meus criadores indo atrás dos criadores dele. Uhum. E aí acontece alguma coisa nesse momento desse criador, ele tem um momento no filme que ele questiona, que ele recebe uma resposta que ele não gosta, e você vê um robô que em tese não tem emoção. Ele te passa, ele te alguma passa emoção. E eu fiquei, gente, é interessantíssimo. Ele tem atitudes que falam, meu, ele não é um robô. É, então, é muito legal isso. E você vê ele com ódio. Você com vê ódio. Ele sentir ódio. Ódio, ou com aquela cara de sarcasmo, de ironia. Tipo, ah, é? Ah, então tá bom. É, então. Então, assim, esse filme é muito bom. Ele tem personagens muito, muito bons. É, os três mais legais, assim, do filme. Heroína, eu não vou falar o nome, não vou entregar quem é, tá? Temos mais de uma mulher nesse, no elenco. E o piloto, que é o Idris Elba, sensacional. Ele me vendeu ali, assim, como a pessoa... O capitão, né? É, preso ao dever, sabe? Um cara preso ao dever dele e sabe o que tá fazendo. E quem mais? O David. É. O David, cara, sério... O Michael Fassbender me impressionou muito nesse filme. Eu sei que tá chato, gente. A gente não tá fazendo piada, mas... É porque esse filme é muito foda. Esse filme... Ele, assim, ele me destruiu. Ele acabou comigo. Porque eu fui esperando, assim, falar... Ah, vou ver um puta filme do Ridley Scott e tal. Finalmente o Ridley Scott voltou a fazer ficção científica. Só que eu não esperava que o cara fosse me dar algo. Vou falar logo. Eu ia falar só no final, como fosse dar nota, mas... Eu não esperava que ele fosse me dar algo que é melhor que Alien. E ele me deu algo que é melhor que Alien, então, Passageiro. É porque veio com, misturado com efeitos especiais, com edição. 30 anos atrás, o cinema não é que nem hoje. Não, mas não é nem é isso. É a história, eu acho, a história junto com o visual, com o som, sim, com fotografia, tudo isso junto te dá, uau! Uma puta obra, né? Entendeu? Mas é assim, o que eu acho é... O legal do Ridley Scott, ele não se apoia no efeito especial pra fazer uma história. Não, acho que não. Ele usa isso como um meio de te convencer, mas ele não é o apoio. Chupa essa, James Cameron. Avatar é um lixo. Ele usa o efeito especial pra te trazer mais próximo daquilo. Fala, tá, isso aqui, ó, isso podia acontecer. Isso aqui podia ser realidade. É, eu falei. Olha como é que tá acontecendo isso, se desespere, sabe? Então, cara, genial, assim. Genial, fazia muito tempo que eu não via um filme em especial de ficção científica. Ficção científica tá me dando tanta dor de cabeça, assim. Mas faz tempo que não vem. Qual é o último filme de ficção científica que a gente viu? Ah, depende, se você considerar Transformers ficção científica, não faz tanto pra tempo mim, assim. Pra mim não é, Transformers não é ficção científica. Não lembro agora. Não lembro, mas tem muito, assim, tem alguns filmes de ficção científica que vem, por exemplo, O Preço do Amanhã, que a gente assistiu. Isso, é. Que é um filme de merda, sabe? É um filme que ele tem uma ideia muito boa, só que é muito mal executado. O roteiro é bom, mas os atores e o não, direção... o roteiro ele, até a metade ele é bom, depois foi um lixo. Mas a gente não vai discutir Preço da Manhã aqui, a gente não vai discutir Transformers nunca na minha vida, se eu puder evitar. Tá? Se sair Transformers 5, 6, 17, eu não vou ver. Uhum. E, sabe, é um filme de ficção, bom, bem feito de ficção científica, te deixa mal e bem ao mesmo tempo. Porque ele te dá uma ideia de futuro muito bem construída. É, o que eu falei, uma coisa que pode acontecer, não, eu não achei forçado. É, então, e aí ele te deixa bem por causa disso, só que ele te deixa mal porque o próximo filme de ficção científica que você vai ver provavelmente vai ser uma bosta. Ou não. Provavelmente vai ser uma bosta. Se for do Ridley Scott, gente, não. Gente, MIB, o primeiro é bom, o 3 eu não vou ver. Apesar de eu ter comentado o 3 no episódio anterior. Sabe, esse é o meu problema. É você não tratar a ficção científica com a seriedade que ela merece. Uhum. E Ridley Scott trata com toda a seriedade que o filme merece. Ele tem um outro personagem. Star Wars 4, 5, 6. Sim, aquilo é Star Wars. 1, 2 e 3 não é Star Wars. Então, 4, 5 foi bom, que pra mim é o melhor. Sim, 5 é foda. E o 6? 6 é bom, eu gosto do 6 também. Só que o problema do 6 é que ele tem Ewoks. Malditos ursinhos peludos. Ah, eles parecem Ilhas Apes, eu tô curtindo. Então, mas aquilo não é Star Wars, entendeu? Faz um filme com aquela merda lá. Ok, Prometheus. É. Que mais? O visual desse filme. O visual do filme é chocante. É perfeito. É chocante. Bro. Chocante demais. É, pra quem viu os posters, pra quem viu os trailers, vou colocar na postagem um dos trailers do filme, só pra vocês terem uma ideia de como o trailer não conta nada do que você vai ver. A cena da cabeça gigante. Aquilo me chocou de um modo assim descomunal, porque o local, como eles entram, como ele constrói aquela cena, o cenário, eu sei que aquilo é tudo CGI, aquela cabeça não é real, mas é brilhante aquilo, é muito, muito bem feito. Na hora que eles entram na nave. Desculpa, vou ter que falar. Eles entram na nave, que eles descobrem que é uma nave. Então, você deu uma boa entregada aí agora. Mas foi mal, não dá pra falar sem entregar. É, então, alguma coisa. Uma nave. Bom, você não tá dando muito detalhe. Beleza. Cara, é tudo muito bem feito, assim. Os cenários geniais, os efeitos que o cara usa. Ele te convence de tudo, assim. O tempo todo. Tem muito cenário ali. O legal é que ele mistura um cenário real com um pedaço de CGI. Que, por exemplo, o negócio da nave. Não vou dar mais detalhe disso, tá? Tem uma nave no filme, foda-se qual é. E a cadeira, sabe? Tem uma cadeira que é real, mas um controle que não é real. E uma coisa que você não tinha visto, então ele te mostra. O que eu achei muito, muito legal é a parte dos hologramas. De qual deles? Eles usam muito holograma. Ah, não, a parte que dizer. Então não dá pra falar e não, não falar. Não, mas você tá falando o quê? Do mapeamento da caverna? Não, a hora que eles entram na caverna, o David aperta uns botõezinhos lá. E acontece um negócio, acontece um negócio chocante, assim. Nossa, achei muito, muito legal. Como muito se viesse, né? Como se fosse um filme passando. Ah, brilhante, brilhante. E eu gostei muito dessa discussão que ele criou do criador e criatura. Genial, assim, acho que ele faz de um jeito brilhante. Então, galera, sei que eu não fui muito detalhista. A gente não zoou. Não, né? Tô zoando, porque eu tô tentando preservar vocês, tá? Eu quero muito que quem estiver ouvindo esse podcast vá assistir o filme e depois poste pra gente nos comentários o que vocês acharam. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que esse filme vai ter milhões de interpretações diferentes. Vai ter choques visuais, vão ter choques de história. Então eu quero saber qual foi o ponto de vista de vocês. Aqui vocês têm a ideia. Eu sou um fã inveterado de Alien. E a Rê não gosta de Alien. Ou não viu tanto assim, né? Você não viu o Oitavo Passageiro? Eu vi, mas faz tempo. Então, mas você não é uma grande fã de Alien. Você não entende a mitologia. Então, você não entende a mitologia do Alien. Mas então é assim, pra um fã... um super fã, e pra uma nem tão fã assim, sabe o que é, porque também Alien faz parte da história do cinema, é um filme brilhante, brilhante, assim, genial, sem falha nenhuma. Agora, nota, eu quero saber a sua nota. A minha nota? Quantas estrelinhas no escuro você dá pra esse filme? Eu só não dou 10 por causa da Charlize Theron, porque eu achei que ela ficou meio vago, assim, meio apagado, meio não sei o que ela tá fazendo na história, de onde ela vem. Por ela, eu dou 9. 9? Olha, galera. 9 a 10. De 0 a 10, ela deu 9. 9 estrelinhas no escuro. E você? Quantas estrelas você dá? Eu já sei a sua resposta, mas... Bom, como eu disse no episódio passado, nossa nota pode ser tanto mais 10, quanto negativa. Não, aqui, 0 a 10. Não. Aqui é igual o programa do Drucker. Aqui nós temos uma pontuação, mas ela não importa. Tá, é só pra vocês terem uma noção do que a gente achou desse filme. E eu quero dar pro filme 12. Vou dar 12 estrelinhas no escuro pro filme. Eu vou sair da tabela, porque... Tabela Thiago. Tabela eu. Porque, honestamente, esse filme vale a pena. Vale muito, muito a pena, assim. Mas vale o seu ingresso. Por quê? Pontos. Quais são os pontos? Quais são os pontos? Por que 12? Visão do futuro do cara. É perfeita. É impecável. Ela não é surreal. Ela não te tira do filme. Não vai acontecer, por exemplo, um momento que você fala, ah, puta, isso nunca poderia acontecer. Nossa, mentira. Nossa, forçado. Ele não tira a sua suspensão de descrença, que é o que você tem que ter quando você entra no filme. É. O 3D tá perfeito. Você viu eu no meio do filme? Eu tentei tirar... Gente... Eu tentei tirar a Charlize Theron da frente da tela pra ver o que tava acontecendo. Porque o 3D tava tão perfeito, o foco na cena tava tão perfeito, que eu achei que tinha alguém na frente da tela e eu não conseguia ver o que o David tava fazendo, assim, no fundo, que ele tava abrindo uma porta. E aí eu fiquei tentando tirar. E depois eu me toquei, imbecil, você não tá lá dentro, você tá vendo um filme. Então, assim, um 3D perfeito, um efeito especial, assim, que te convence, sabe? Deve ter uma mistura de maquiagem com CG, porque sim, tem algumas coisas humanoides, não humanoides, bizarras pra cacete. E outra, é o que eu falei, ele homenageou Alien, assim, parece um remake de Alien em alguns momentos. Então tá muito, muito bem feito. Ele me chocou. E fazia tempo que eu não era chocado assim no filme. Então, pegar o conceito do Alien e melhorar por refazer uma das melhores cenas da história do cinema de outro jeito, tá? Não é do mesmo jeito. Aquela cena do Alien ele não repete, ele faz de outro jeito que você também nunca não espera. Na verdade, não é a cena inteira, eles fazem uma parte dela. Fazem uma parte. Não, mas o modo como uma criatura é apresentada e tal é bem similar àquela cena, então é bem legal. Pelo falso final que ele te dá, sim, tem um falso final. Não vou entregar qual é, que é brilhante. É, estilo Ridley Scott de dirigir. Eu não sei, eu não tenho mais o que falar de bem nesse filme, eu não achei nada de ruim. Isso é estranho, eu não consegui achar defeito nesse filme. Então, por isso eu vou dar 12, tem que sair da tabela. Porque só 10, eu não tô falando que ele é um filme foda, eu tô falando que ele é um filme mais foda do que... Assim, cara, eu sou fã de Alien faz 20 anos, porra. Ele é mais foda que um filme que eu sou apaixonado, então eu tenho que sair da tabela. Ele é melhor do que o melhor filme, então... 12. Ok, chega, senão vou vomitar arco-íris aqui já. Okay, estou apaixonado, prometo. Então é isso aí, pessoal. Vejam o filme, por favor. Digam o que vocês acharam. Pode ser no meu Facebook, ser nos comentários. Eu duvido que vai ter alguém que vai gostar mais do que o Thiago. Ah, não sei, hein? Não sei. Vamos ver. Postem aí o que vocês acharam, galera. Depois eu discutirei com vocês se vocês amam tanto Alien quanto eu. Então é isso aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.